Deixe a área livre. Por favor, afaste-se. Afaste-se. Por favor. Instituto Atlanta, Geórgia. 10 anos depois. A volta de King Kong. Ventilação mínima. Tudo bem, mantenha assim. Vamos checar. Verificar o pulso. Pressão normal. Foi tudo checado. Pode manter assim. Tudo bem. Eu lamento. Aquele coração custou ao Instituto 7 milhões de dólares. Ela sabe quanto custou. Ela faz parte disso desde o primeiro momento em que o coração de Kong voltou a bater. Não há nada errado com o coração. Ele funciona como um relógio suíço. É o sangue. Ele está em coma há muito tempo. Seu volume de sangue está deteriorando. Já discutimos isso. Simplesmente não há outra espécie cujo plasma sirva para Kong. Você disse isso já há um ano. Se o coração estivesse pronto, poderíamos operá-lo sem transfusão. Se o abrirmos agora, ele morre. Só uma coisa pode salvar Kong. E o que é? Um milagre. Vamos, vamos, vamos. Vamos, sabe que se fosse por vocês, ainda estaríamos lá em Igurra, onde já não vem um diamante há mais de 20 anos. Que moleza. Anda. Que houve? Tá com medo de quê? Ah, que é? Tá tão quente que até as onças estão dormindo. Querem descansar? Tá, descanse então. Ah, seja lá o que for, é melhor sair. O Mitch está chegando por um ronco. Ah, isso. Ah, inclui você. Ah, já lá. Minha nossa. Calma. Calma, calma. Não, não, não, vocês vão matá-lo. Berundi, Berundi, anda, vá. Acho que podemos marcar o meio-dia, tá bom? Uhum. É Bornell, ele está na linha. Senhor Mitchell, fale mais alto, por favor, não consigo ouvi-lo. Alô? Alô, pode me ouvir? Hein? Alô? Posso ouvi-lo, senhor Mitchell. Eu sou empresário, Dr. Ingelson. Minha equipe está trabalhando intensamente em outros projetos. Senhor Mitchell, eu sei que outras universidades estão interessadas no seu espécime, mas temos necessidade urgente de plasma para transfusão. Eu não estou vendendo sangue, doutor. Estou vendendo o macaco inteiro. Depois podemos negociá-lo, mas eu preciso trazê-lo para cá o mais breve possível. Quem? O macaco? Não é ele, é ela. Senhor Mitchell, aqui é o Dr. Hughes, chefe da pesquisa primata. Diz que o seu animal é uma fêmea. É, e é uma belezura também. Não. Não podemos trazer uma fêmea para cá. Do que está falando? Senhor, não estamos fazendo um curativo, e sim colocando um coração. Sei disso, doutora Franklin. Por enquanto, Kong não pode se aborrecer. Peraí, quem é essa? Doutor, cuidado. Eu estou com Harvard na outra linha. Traga o sangue. O outro pode ficar com a fêmea. Você está jogando fora o negócio do céu. Amy está exagerando o perigo. Ah, o dinheiro manda, doutor. Vai acabar visitando meu macaco na Disneyland. Podemos adiantar 10 mil dólares. Não vou ficar com meu boi na sombra, mas... Bem, e se a operação falhar? Então a outra universidade terá o único macaco vivo. Mitchell, você conseguiu fechar o negócio. Obrigado, doutor. Tô rico! Ele vai fazer de mim um homem rico. Vou ficar rico! Macau. Calma, está tudo bem. Eu estou aqui. Eu estou aqui e vou cuidar de você. É. Acho que vamos ter que nos acostumar com a fama. É melhor se acostumar, amigo. Acho que essa menina está caidinha por você. Senhor Mitchell! Senhor Mitchell, entre o Ingersoll, bem-vindo. Senhor Mitchell, como capturou o macaco na selva? Deixei uma trilha de banana. O senhor vai criá-la? É, particularmente. Onde ele arranjou o chapéu? Em Beverly Hills? Por favor, mais uma pergunta. Acho ele uma graça. Senhoras e senhores, por favor. Esta aquisição não deixa dúvidas sobre a importância científica do Instituto Atlanta. Esqueça o Instituto, professor. Traga o macaco. Ah, senhor Mitchell, esta é a doutora Franklin, a cirurgiã que vai operar Kong. Ah, a moça do telefone. Meus parabéns, senhor Mitchell. Quando será a operação? A fêmea vai doar o sangue. Temos um centro de plasma no Instituto. Os minutos contam agora. Vamos lá, corre! Aqui! Sai daqui! Saiam daqui! Sai! Sai! Saiam daqui! Sai! Deixa! Calma! Vocês estão lidando com uma dama! Sai, calma! Vocês vão ter aquilo que querem de Lady Kong, entenderam? Todo mundo. Por favor. Está tudo pronto para a operação. O sangue está normal. A hemoglobina fará a diferença. Os exames dela foram ótimos. Ela está vendendo saúde. Ela fornecerá todo o sangue que precisamos. Aumentar a taxa. Assim está ótimo. Vamos checar a pressão. Poderia ter deixado pelo menos meio litro. Ela ficou enfraquecida com o sangue que tiraram dela. Sua fêmea está muito bem, senhor Mitchell. Naquele armazém que vocês a deixaram, estão gastando uma fortuna com o Kong. Por que não gastaram os trocados com a minha fêmea? Estamos construindo um local permanente a 15 quilômetros daqui. Estará pronto em algumas semanas. Como estão os preparativos? Doutor, por favor. Para que isso? História. Vamos checar de novo quando sairmos daqui. Tudo pronto? Vamos começar. É todo seu. Aumentar o oxigênio. Mantendo o fluxo. Sem coágulo. Vamos aumentar a taxa de profusão. Certo. Temperatura normal. Eu quero um grande refrator aqui. Ele vai precisar de mais grampos vasculares. Preciso de um fórceps maior, por favor. Pequeno sangramento já controlado. Pegue o fórceps maior para tecidos. Mais sucção aqui. Por favor. Remover grão. Segure. Falta pasta. Para baixo. Isso. Mais para baixo. Devagar. Sucção. Mais um pouquinho. Certo, para baixo. Mais um pouco. Esquerda, esquerda. O famoso instituto, antigo rival de Harvard e Yale, agora defronta-se no meio de uma louca doença. A congmania invadiu todo o instituto e todos no local viraram literalmente macacos de auditório. Para abrigar Lady Kong até que sua instalação esteja terminada, o chefe de pesquisa Benson Hughes transformou este armazém no maior camarim do mundo. É verdadeiramente assombroso. Acreditamos que a ilha de Conde Bornell fizessem parte da mesma massa de terra, então... Oh, doutor, um segundo. Com licença. E a cardiologista? Ela ainda está com o seu paciente. Há mais de 3 dias, ela não dorme nunca. Creio que suas palavras foram. Você não precisa de mim, já tem o Indiana Jones. A noite está bem calma. É, acho que não teremos nenhum problema. Tomara. Amy. Amy. Olá, Kong. Seja bem-vindo. Mas que espertalhão. Farejou a fêmea a mais de 1 quilômetro. Quantos eletrodos tem nele? Ele retirou 9 eletrodos. O sedativo intravenoso ainda está nele. Sente. Fique sentado. Função cardíaca? Irregular. Leitura alfa? Estou aumentando a atividade cardíaca. Pressão caindo. Está sem controle. Anestesia. Eu acho que no final vamos ter que mudar para uma mula. Ah, sua estrela. Nosso rapaz acordou. Como assim? Estamos com problemas. O que foi? A fêmea tem que ser removida. Agora, Kong a farejou. Eles estão separados por 2 quilômetros. Não foi o suficiente. Ele pode ouvi-la. E daí, mais um motivo para ele melhorar. Eu não tenho nada contra o senhor, senhor Mitchell. Conseguiu ganhar um bom dinheiro rápido. Espera aí, eu só estava... Veja o eletro, nós quase o perdemos. Ele ficou de pé, pulou em direção à grade. Queria chegar à fêmea. Demos a ele tranquilizante para apagar uma baleia. Não podemos mantê-lo sedado, não com seu coração. É, temos que transferi-lo. Para onde? O novo local não está pronto. Então, apronte. Quanto tempo vai levar? 2 dias, trabalhando sem parar. A fêmea estará lá em 2 dias. Tá bom. Espera, eu vou com você até o carro. Escuta, não vai voltar pro Kong agora, vai? Mas é claro que eu vou. Descanse, você precisa disso tanto quanto ele. Escuta, me desculpe pelo meu comportamento. Eu não quis que você... Esquece. Eu posso te levar para casa, se quiser. Quer dizer, para ter certeza que vai chegar bem. Eu não quero de forma nenhuma. Obrigada, senhor Mitchell, mas eu vou sozinha. Escuta, se significa alguma coisa para você... Saiu-se muito bem na operação. Significa. Boa noite. Tá, boa noite. Cuidado, cuidado aí. Bem-vindo, bem-vindo. Vem, venha, venha. Eu a quero pronta e fora daqui antes do amanhecer. Tudo bem, Sr. Ingerson. Vamos preparar a rede agora. Tem muita agitação aqui. Vocês vão assustá-la. Deixe conosco, Sr. Mitchell. Sabemos o que estamos fazendo. Calma aí, grandalhão, calma aí. Tá bom, vamos cercá-la. Espere o sedativo fazer efeito. Devíamos ter usado armas tranquilizantes. Não vamos atirar nela, eu dopei a comida. Ah, não, se ela não comer tudo antes. Podem soltar a rede! Controle 1 para KSC! Controle 1 para KSC! Droga! Chefe! Você tem que soltá-la. Ela vai acabar se machucando com tudo isso. Você está maluco? Nós temos que parar com tudo. Ela tem razão. Não. Vamos até o fim agora. Chefe! Chefe! É uma Lansky. O outro macaco está solto. Chefe! Chefe! Eu vou tirar você daí. Me solte, me solte. Está quebrando. Vamos ver. Você é um ignorante. Poderíamos detê-lo. Detê-lo? Você o teria matado. Uma força-tarefa sob o comando do Coronel Neves isolou uma área de 80 quilômetros nas montanhas West Kanawha. Até agora, os primatas estão evitando áreas habitadas. Agora voltaremos com a nossa programação normal. Encosta! Anda! Encosta logo! Aonde pensa que vai? Para o mesmo lugar que você. Uma droga que vai. Tem um batalhão de infantaria lá em cima. A que distância pretende chegar, hein? A distância que chegar. No seu carro quebrado. Entra. Dá uma olhada. É o mapa do lugar. É, escuta, você falou desse cara do exército. Qual é mesmo o nome dele? O Nevitt? É. Disse que atira no primeiro civil que atravessar o perímetro. Bom. Esta aqui foi a área que o exército isolou. Nossos macacos estão por aí. Vasculhe no perímetro oeste. Nos comunicamos depois. Dá-me o sinal. Alguma notícia desses malditos civis? Eles rastrearam o veículo, senhor. Foi registrado recentemente em nome da doutora A.C. Franklin. Senhor, ela é a médica que operou o Conde. O homem com ela deve ser o tal de Mitchell. Vão precisar de um médico quando respirarem esse gás. Bom dia, senhor. Bom dia. Senhores, não teremos problema para identificar o inimigo. Eles têm cerca de 15 metros de altura e usam casacos de pele. Certifique-se de que todos os homens tenham máscaras e quero todos preparados. Quando os helicópteros jogarem o gás, quero os macacos caindo. Não nós. Sim, senhor. Muito bem. Vamos lá. Usem as máscaras. Vamos. Vamos. Se tiver um outro câmbio aí, é melhor ir procurando. Ah, meu Deus! Pare a bebida, pare! Pare! Podia ter trabalhado para mim em Bornéu. Se eu quisesse uma morte prematura. O que é isso? Seu kit de maquiagem? É um monitorador para o coração de Cole. Ele tem 22 unidades... ligadas a microprocessadores no implante. Que legal. Se o coração de Kong não estiver bem, este kit dará um jeito. Bem, me dá a mochila. Anda. Sabe que o Kong atravessa isso numa passada? Eu queria ser o Kong. Uhum. Peraí, peraí. Calma. Vem. Vem. Pronto. Segura firme. O monitorador! Pega ele! Está louca! Tudo bem? A unidade cardíaca. Onde está? Está ali. Deixa eu ver seu braço. Minha? Nossa, como eu fiz isso? Tá legal, não se preocupe. Espera aí. Ainda bem que não é muito fundo. Eu não quero que infeccione. Preciso de você. É o único que tem por aqui, eu não posso facilitar. Pronto, já acabei. Obrigado. Minha nossa, você deve estar gelada. É, eu vou trocar de roupa. Estão lá em cima. E não estão longe. Então, como vai o seu rapaz? Muito bem. Depois de todo esse agito, o coração melhorou. Nossa. Você perdeu a namorada. Eles poderiam sobreviver aqui, ou em Borneo, ou na Ilha Kong. Só seria preciso dinheiro para a reserva. Vem, vamos procurar um lugar para dormir. Olha, aqui parece bom. Funcionou para Kong. Tenho certeza. Somos primatas também. Ele sumiu. Ela está lá sozinha. O quê? Kong sumiu. Podem trazer o helicóptero! Coloquem a rede, veja se está segura! Deixar a companhia além do pico! Vamos pegá-lo no topo! Sim, senhor! Nós vamos pegá-lo de jeito, rapazes! Ele agora é nosso! Companhia, acelerando! Leitura, senhor! O vento está a mais de 40 nós! Pouse os helicópteros antes que percamos um! Atenção! Aqui é o Coronel Levitt! Peguem aquele maldito desgraçado! Agora! Anda, anda! Vamos! Alto! Parados aí! Venha! Você já o empurralou, não tem que acabar com ele. O problema não é mais seu, amigo. Agora é meu. Prontos para atirar. Thank you. Nem mesmo King Kong pode sobreviver a isso. Soldados, abram o portão! Não sei por que dão comida para ela. Não come nada. Por que você não entra lá e limpa tudo? É, semana que vem. Doutor Simpson, linha 243. Ben! Autorizado pelo secretário de defesa em pessoa. Ai, graças a Deus. Pelo menos sabemos que agora ela está salva. Então vamos até lá. Só Deus sabe como ela está. Notícias do Mitch? Está em algum lugar em Borneo, no meio da selva. Conhece o Mitch. Não teremos notícia até que tenha sucesso. Tomara que tenha. Isso será muito importante. Seu espécime de pesquisa inestimável é a razão da baixa de 2 dos meus homens desde que estamos aqui. É a razão de 104 soldados estarem aqui bancando os carcereiros ao invés de treinarem. Deixe-me explicar melhor. É a razão de meu traseiro estar aqui nesta ratoeira desde o verão passado. Não vai se soltar, coronel. Desobedecendo ordens. Sabe, temos aqui médicos perfeitamente capazes, doutora Franklin. Eles checam seu macaco a cada 2 semanas. Eu vou entrar. Ninguém pode entrar lá. Há quanto tempo ela tem agido assim? 3 meses, 4, sei lá, ela está bem. É o seu diagnóstico, coronel? Por que essa macaca está chorando? Eu vou lhe dizer. Por Kong. A fêmea está triste. Não, ela sente alguma coisa. Kong está vivo. Ora, não seja ridícula. Eu sinto isso também. Muito bem, já perdi muito tempo. Sargento? Senhor? Dê a eles 2 minutos com o gorila e depois tire-os daqui. Sim, senhor. Os horários de visita acabaram, madame. Permanentemente. Eu sei que Kong está vivo. O exército vasculhou cada metro do estado. Não encontraram nada. Isso mesmo. Nenhum corpo. Que isso, Ben? Foi você que nos ensinou que alguns primatas se unem para sempre. Que o macho volta. Não se estiver morto. Estamos falando de uma criatura que precisa de proteínas em excesso, de vários quilos por dia. Encare a verdade, Amy. Um organismo do tamanho do Kong, longe de seu ambiente natural ou do cativeiro, simplesmente não pode obter proteínas suficientes. Ah, viu quando Mitch disse que consegue? 10 mil acres das montanhas de Bornéu e só vão custar ao Instituto Atlanta 3 milhões. Oh, não está com ciúme da minha outra namorada, está? Que isso? Há tanto tempo não a vejo. Você nem ninguém. Está falando de quê? Eles aprenderam no subsolo. Nevitt nos deixou vê-lo uma vez e depois isolou a base. O quê? Tem alguma coisa errada. Ela não come, não dorme, está morrendo. Não podemos entrar lá. Vamos ver se não podemos. Não me diga que Nevitt está ocupado. Eu sei que ele ficou de papo pro ar nas últimas 4 horas. Senhor, reclame com os superiores. Superiores, uma ova! Ah. Ei, espera! Mitch! Mitch! Peguem ele! Mitch! Se seu amigo quiser mais uma, será um grande prazer. Vai com calma, hein, parceiro? Mitch! Nós temos que ter calma. Nevitt é poderoso. Pelo amor de Deus, você não dorme há 24 horas. Vamos para casa. Thank you. Calma, relaxa. Olhos amendoados. É o que você é. São os maiores olhos castanhos que eu já vi em toda a minha... Não pare agora. Eu tô gostando de estar aqui com você. Rápido! Vamos sair daqui! Ei! Meu filho, volte! Vamos embora daqui! Vamos lá, gata, você vai adorar. Segura firme e fecha os olhos. Essa cidade alega ter visto o conhecido King Kong. O exército já foi alertado. A pacífica cidade tornou-se o local mais agitado para caçadores num raio de vários quilômetros. Voltaremos a qualquer momento com novas informações. Está bom, agora. Mas o que é que está vendo aqui? Um comício, é? Você aí! As armas estão carregadas? Pode apostar! E nós também! Vão atirar uns nos outros, né, seus idiotas? Estão querendo morrer? Eu quero a cabeça do macaco na minha parede! Vamos pegar esse macacão! Temos companhia. Lá embaixo. Tem que ser ele. Disse que sabia pilotar? Eu acho que estamos alguns quilômetros à frente dele. Vamos procurá-lo. Malditos insetos! Calado! Ouviu algo? Meu Deus! Olha o tamanho dele! Vince, acho que eu vou ao banheiro. Ha ha ha ha! Conseguimos, hein? Pegamos ele. Até que foi fácil. Que mau hálito que ele tem, rapaz. É mesmo, tá de lascar. Dá uma bebidinha pra ele. Toma. Parece que ele não gostou da nossa bebida. Eu vou te contar. Eu não estou gostando do comportamento dele, não. Nós temos que dar modos a ele. Já sigo eu. Deixa o pobre do animal em paz. Ah, mocinha. Está com pena, mocinho. Se vai matá-lo, mate-o, mas não atormente o pobre do animal. Nós não vamos atormentá-lo, Jay. Nós só vamos aquecê-lo um pouquinho. Droga, Vince, eu disse para parar. Ah, o que é isso, Jay? Você está assustado, filho? Ai! Agora vamos lhe ensinar boas maneiras, seu safado feioso. Que isso? O que achou disso? Vamos sair daqui! Enlouqueceu? A que distância ele tem que se aproximar dessa coisa? O coração acelerou. Eu vou corrigir. Vem. pude completar a sequência. O coração dele não vai durar um dia. É, mas eu acho que ele não sabe. Vamos. Ah, meu Deus. Caçadores. Devem ter dinamitado lá em cima. Meu Deus, metade dele deve ter ficado enterrada. Tentaram se divertir. É, Kong. Agora você matou. E não há nada que os impeça de matá-lo. Há uma coisa, sim. Venha, vamos embora. Muito bem! Vamos lá! Todas as unidades à frente! Senhor, o reconhecimento aéreo confirmou. O inimigo está vindo em nossa direção. Distância! 17 quilômetros! Senhor, o general Santana acaba de ligar de Washington. Ele ainda está ordenando uma captura sem morte. Em que canal tentou me localizar? Alfa, senhor. Ora, esse canal está com defeito, major. Sim, senhor. Tenham calma, mantenham a calma. Vamos evacuar a área ordenadamente. Não há motivo para pânico. O importante é manter a calma. Mitch! Helicópteros do exército já se dirigem para o local. E a menos que civis sejam ameaçados, o general Sutton ordenou que Kong fosse capturado e não morto. As unidades sob o comando do coronel Nevitt também são a favor da medida. E aí, não te disse? É, disse. Ah, essa não. Rápido! Ai! Essa não? Agora meu pai vai me matar? Atenção, ouçam todos. Ordens do coronel. Juntem-se aos tanques. Acelerado! Sim, senhor. Estão esperando por ele. Eles vão matá-lo. O selo de Lady Kong. Eu acho que já sei. Vai escurecer logo. Você! Volte pra lá! Fechou! Vamos! Vamos! Maldito! Desgraçado! Vocês não podem deixar dois sentinelas aqui. Escuta aqui, o capitão nos mandou ir para o campo de batalha. Não importa o que o capitão disse. O coronel Neves disse que não pode ficar menos de dois. Quando o coronel Neves disse isso? Ele disse e tá dito. Pronto, por favor, para trás, vamos. Vai, dá uma charé nisso, vai. Colabora, colabora. Não, colabora, colabora, vai, faz favor. Quando foi que o coronel Neves lhe disse isso? Alô, nível 5. Certo. Certo. Vamos trabalhar. Invasão. O que está acontecendo? Invasão. Ah, me desculpem. Olá, gracinha. O que fizeram? Não fizeram nada. Ela está grávida. Aqui. Daqui. Está tudo bem. Tenha calma, garota. Calma aí. Calma. Não, não. Não, não, não, não. Não, garota, não faz isso. Thank you. Você nunca sabe quem pode encontrar numa dessas reuniões de família, não é mesmo? Mas não é uma coincidência desgramada. Que tal uma bebidinha pra molhar o vinho? Não posso esperar pra molhar a garrafa. Ah, então vai preparando o gogó aí. Mostre a ele. Mostre o filho dele. Ele está ali, Kong. Pode alcançá-lo. Pega ele, Kong. Pega ele. Mm-hmm.